Peixe Cria Produções, Henrique Pimenta. Obrigado, Teixeira de Freitas. Tamo juntos. Fiquem agora com meu parceiro Gustavo Lima. Toca, Lê! Vamos fazer um juramento.